Antena Web Informação com Sara Freixo. Sejam bem-vindos a mais um Antena Web Informação. O Governo não aceitou a proposta do Grupo Synergy para vender a TAP. Apesar de continuar a querer privatizar a Companhia Aérea Nacional, o Executivo de Pedro Passos Coelho não aceitou a proposta da empresa de German Efromovic, que tinha sido a única a apresentar uma proposta final de compra da Transportadora Aérea Nacional. O anúncio da recusa do Governo em concretizar o negócio foi feito pelo Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Marcos Guedes. Os partidos da oposição já reagiram a esta notícia. O PCP alegra-se com a novidade e afirma que esta foi uma vitória dos trabalhadores e de todos aqueles que lutaram contra a privatização da Companhia Aérea Nacional, empresa que nenhum governo tem o direito de destruir. O deputado do PCP, Bruno Dias, elogiou a coragem, a dignidade e a firmeza com que os trabalhadores da TAP lidaram com a anunciada venda da Transportadora Aérea Nacional. Já o líder parlamentar do PS disse que esta foi uma boa decisão por parte do governo, que, na opinião de Carlos Zorrinho, foi obrigado a recuar no processo de privatização da TAP devido ao processo pouco transparente e que já começou de forma errada. António José Seguro disse esta quinta-feira que alguns deputados do Partido Socialista vão apresentar um pedido de fiscalização da constitucionalidade do Orçamento do Estado para 2013. Seguro concorda com esta ideia dos seus colegas de partido e explicou em entrevista à Antena 1 que o pedido de fiscalização da constitucionalidade do Orçamento para o ano que vem vai basear-se nas questões da equidade entre os trabalhadores do setor público e do setor privado, nas pensões e nos escalões do IRS. O Ministério da Educação vai abrir um concurso extraordinário para a entrada de mais de 600 professores contratados nos quadros. O concurso está aberto a professores que, nos últimos 3 anos, tenham trabalhado 365 dias no ensino público. Quem o explicou foi o Ministro da Educação, numa conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, onde o diploma que autoriza a abertura desse concurso foi aprovado. Nuno Crato justificou a abertura de um concurso nesta altura do ano com a enorme necessidade de professores que o ensino público tem e disse que é uma questão de justiça para muitos professores que trabalham há muitos anos no ensino público em regime de contrato. Em setembro deste ano, a dívida pública portuguesa era de 120,5% do produto interno bruto do país. Os dados foram hoje apresentados pelo Banco de Portugal. Dessa dívida, 132,6% dizia respeito à dívida da Administração Central do Estado. Este valor que a dívida atingiu em setembro é o mais alto de sempre. Em junho, a dívida pública de Portugal estava nos 117,6% do PIB. A Associação de Empresas do Trabalho Portuário de Lisboa avisou esta quinta-feira os seus associados que, caso a greve parcial se mantenha no Porto de Lisboa, isso levará a despedimentos como medida de corte nas despesas, já que as receitas baixaram. O Sindicato dos Estivadores do Centro e Sul, por seu lado, pretende continuar até 7 de janeiro de 2013 a greve parcial de algumas horas por turno. O Benfica ficou esta quinta-feira a conhecer o adversário para os 16avos de final da Liga Europa. Vai enfrentar o Bayern Leverkusen. O Clube da Luz vai jogar o primeiro jogo fora de casa, a 16 de fevereiro, na Alemanha, e depois recebe o Bayern a 21 de fevereiro. O Futebol Clube do Porto, único representante português na Liga dos Campeões, vai defrontar o Málaga na próxima fase desta competição. O jogo da primeira mão dos 8avos de final é já a 19 de fevereiro e o Porto joga em casa. A 13 de março é a vez dos Dragões visitarem o Málaga. O Antena Web Informação fica por aqui. Boa noite.